Olho bem ao meu redor, não entendo a razão. Tanta violência, só destruição. Mas uma promessa eu tenho, que meu Cristo voltará. Toda dor e sofrimento para sempre acabará. Estão se cumprindo.